do livro Agora é o Tempo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Instituto de Divulgação Editora André Luiz. Diante das Horas. O homem pode acumular o ouro para negociá-lo quando julgue oportuno. Dispõe de meios a fim de reter as safras de cereais, na expectativa de preços que lhe satisfaçam as conveniências. Entretanto, das riquezas que a divina providência lhe empresta, uma existe que ele não consegue armazenar. É o tesouro dos dias. Toda criatura é obrigada a gastar as próprias horas, trocando-as por algo. Há quem as troque por trabalho e cultura, serviço ao próximo e dever cumprido, ociosidade e queixume, irritação e rebeldia. Ao termo de cada existência no plano físico, os administradores das horas te perguntarão naturalmente: que fizeste do tempo que o Senhor te confiou? Então compreenderás, por fim, que o tempo é vida.